do que eu estava começando a ler. Só pra te ver sofrer por mim. Se eu fosse mais nova, cederia sim, sim. Mas não, larguei até o vício que eu estava começando a ter. Encabernei. E só porque vejo sua leve, não tão leve obsessão em mim. Qualquer vício meu é ruim. Meu estilo é clássico, amor pra poucos. Meu humor é ácido. Meu estilo é clássico, amor pra poucos. Meu humor é ácido. É. Mistura de Rita com Amelie. Quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um claro posicionamento político. Laço no cabelo e bom senso crítico. Deve ser horrível dormir sem mim. Nada minha história. Hoje pra você não passou de memória. Chorei bastante, mas eu sei que tudo passa. Relaxa que eu não vou revelar a sua farsa. Briga, fica dando volta em seu orgulho pra chegar em um lugar. Se eu vi seu medo tudo e sei que ele não vai me contemplar. Tive que entender e me escolher. Talvez eu seja muito, muito, muito pra você. Porque eu sou sempre assim. Deve ser horrível. Laço no cabelo e bom senso crítico. Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Me ver de longe tão livre assim. Deve ser horrível dormir sem mim. Deve ser sem horrível mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Me ver de longe tão livre.